no Diez, festa do Divino. Tem festa da Cruz, na Praia do Saquim. É no Diez, festa do Divino. Tem festa da Cruz, na Praia do Saquim. Pra dançar juntinho, até o amanhecer. Tem violão, sanfona, gente pra ir ver. Causo pra contar, daquele tempo. Festa do Divino, festa da Cruz, só na Praia do Saquim.